que nós queremos são sistemas eficientes. E os sistemas eficientes em territórios de baixa densidade são sempre muito mais do que o simples investimento. Um sistema que não tenha as receitas necessárias e que compense os custos com uma folga para fazer exatamente a substituição daquilo que são as infraestruturas já construídas é um sistema desequilibrado do ponto de vista económico e financeiro. E sendo um sistema desequilibrado do ponto de vista económico e financeiro, é um sistema necessariamente desequilibrado do ponto de vista ambiental. O meio privilegiado para poder chegar a sistemas eficientes em territórios de baixa densidade, este governo vai continuar a apoiar financeiramente as aplicações, muito mais do que tudo o resto. Repito, nunca consigo dizer que não há um caso em que assim não é. Infelizmente, em Portugal, ainda há meia dúzia de concelhos com mais de 300 habitantes por quilómetro quadrado, que têm taxas de cobertura de saneamento de 30% ou 40%. É preciso prever este problema.